O tema a ser colocado aqui hoje é a mediunidade no tempo de Jesus. Para podermos entender antes a respeito da mediunidade na época de Jesus, no tempo de Jesus, nós temos que saber o que é mediunidade. Então, provavelmente, todos têm um pouco de conhecimento, bastante ou pouco, ou às vezes nenhum, sobre o que é mediunidade. O que é mediunidade? É uma faculdade onde as pessoas têm uma predisposição, existe assim uma predisposição a tanto do espírito, aqui do corpo perispiritual, como do corpo mental e do corpo físico, de nós encarnados, em nos comunicarmos com entidades já desencarnadas. Então, alguns autores afirmam que 100% das pessoas saudáveis mentalmente podem ser médiuns, alguns com maior ou menor intensidade dessa mediunidade. Outros autores, eles já são um pouquinho mais restritos e eles dizem que não todos, que tem alguns que realmente eles estão, não têm essa predisposição. Mas isso é uma questão literária que a gente aqui não tem que colocar em discussão, né? Mas, na verdade, uma grande maioria de nós, seres encarnados, temos a condição de sermos médiuns, de sermos portadores de mediunidade, onde a gente pode ser médium de cura, médium passista, médium de efeitos especiais, médiums curadores e outras coisas que, se vocês olharem lá no livro dos médiuns, existe lá a disposição da mediunidade, classificação do tipo de mediunidade, existe lá toda uma literatura que vai nos informar melhor o que é essa tal de mediunidade. E como não poderia deixar de ser, isso existe desde o início dos tempos. Desde que houve a primeira civilização aqui, de pessoas em seres humanos, já desde a época dos silvícolas, na época em que as pessoas moravam nas cavernas, onde existia, digamos, um pequeno desenvolvimento mental do ser humano, existia a mediunidade. É claro que proporcionalmente conforme o desenvolvimento mental e cultural de cada época. E não pode deixar de ser diferente na época de Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, um pouquinho antes até, na época dos profetas, existia a mediunidade. Isso não é segredo para ninguém. Talvez hoje essa ideia seja refutada, ela seja negada por muitas igrejas e outras ideologias religiosas, porque talvez não condiz com aquilo que eles pensam. Mas a mediunidade sempre existiu, sempre vai existir. Um exemplo, grandes exemplos de médiuns, profeta Elias, profeta Isaías, eles anteveram, eles avisaram antes, está lá no Velho Testamento, a vinda de Jesus. Quer dizer, como é que eles tinham adivinhado isso? Não é o anjo que chegou aqui e falou para eles. Eles eram médiuns. E não era o Deus que chegava aqui e dizia, fulano de tal vai chegar. Eles eram médiuns, videntes, clarividentes, eles viam na frente deles, eles viam imagem. Eles escutavam seres espirituais, é claro, mais ou menos no mesmo padrão, na mesma frequência que eles. Imagina só, que vinham avisar a vinda de Jesus. João Batista era como tido o andarilho louco, se não me engano. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, batizou Jesus. Ele, quando falava, as pessoas achavam que ele estava ficando louco porque ele falava com pessoas que ninguém enxergava. Ora, ele estava falando com espíritos desencarnados. Ele era um médium de um potencial elevadíssimo. Só que, na época, ele não dava muita bola para as pessoas o que pensavam. Ele fazia aquilo que ele achava que tinha que ser feito. Tanto que Jesus foi a ele para ser batizado, naquela época, né, nas águas do Rio Jordão. Jesus, será que a gente já tentou imaginar como é que Jesus curava pela imposição das mãos? Quer dizer, era um milagre que acontecia? Era um, simplesmente uma ideia dele? Não. Ele era um médium. Jesus foi o maior médium de todos os tempos. Ele tinha clarividência, ele tinha vidência, ele tinha a mediunidade de cura, ele tinha a mediunidade de... Aquilo que a gente imagina hoje sobre a questão de mediunidade, Jesus foi um dos maiores mestres medianímicos que existiu até hoje na face da Terra. Ele, com a simples imposição das mãos, ele retirava os demônios. O que era retirar os demônios? Ora, eram as pessoas que estavam obsediadas por espíritos obsessores, e ele simplesmente, com a imposição de mãos, retirava essas entidades. Claro que hoje a gente tenta fazer pelo menos, quem sabe, um milésimo do que ele fazia aqui na sala de passes, mas a gente tenta, as pessoas que trabalham na casa espírita, é a imposição das mãos, é o repasse energético de que um ser humano é o mediador das energias que vem do alto, através dos seres espirituais, dos mentores espirituais, e que são depositadas essas energias aonde? Nas pessoas que estão sentadas aí para tomar o passe. E aí as entidades espirituais obsessoras, se houver merecimento de quem sentar lá, elas são retiradas. Elas são, não são presas, elas são convidadas a ser resgatadas para o mundo espiritual, para as colônias espirituais. Isso existe hoje e isso existia naquela época. O que, que eram os evangelistas? Marcos, Mateus, Lucas, João. Qual é que é o melhor exemplo de mediunidade? Está lá, na Bíblia, no Novo Testamento, o Apocalipse de João. Vejam, como é que ele escreveu aquilo lá? 70 anos e pouco, 75 anos depois que Jesus, lá no ano 70. Como é que ele ia escrever tudo aquilo que está lá se ele não fosse um médium clarividente? Comparando aqueles aviões que aqui na Segunda, Primeira Guerra Mundial disparavam balas e foguetes, foguetes não, bombas, na Primeira Grande Guerra, ele comparava com pássaros de aço destruindo e largando fogo pelas garras. Como é que ele tinha essa visão na época? Ele não sabia que existia a possibilidade de um dia nem sequer existir uma máquina que pudesse voar. E ele escreveu o Apocalipse, que é uma das grandes obras-primas da literatura religiosa que está lá no Novo Testamento. Marcos, Lucas, Mateus, todas aquelas informações que estão lá no Novo Testamento e também no Velho Testamento da Bíblia, todas elas estão lá por revelações mediúnicas. Tudo na época de Jesus. Revelações mediúnicas. Lá está. E o anjo do céu desceu e passou tal informação. Moisés, como é que ele escreveu a tábua lá, a pedra dos 10 mandamentos? Maior exemplo de mediunidade que isso, lá 2000 anos antes de Jesus. Ora, ele era um médium em potencial. Todos eram médiums. Todos se comunicavam com as entidades espirituais. E hoje, no século XXI, apesar de sabermos tudo isso aí, ainda existem pessoas que tentam refutar essa ideia, tratar a mediunidade como algo, alguns, né, demoníaco, tratar a mediunidade como algo de pessoas que não têm uma cabeça boa, tratar a mediunidade como pessoas que não têm bom senso. Enfim, quantos médiuns em potencial estão hoje trancados em hospícios, em hospitais psiquiátricos? Por quê? Porque não foram compreendidos. Porque eles não foram... Não foi dado a eles a oportunidade de desenvolverem as capacidades medianímicas, mediúnicas. E isso somatiza no corpo físico e faz com que realmente se crie um problema neurológico e que essas pessoas ficam mentalmente abaladas. Então, a mediunidade na época de Jesus é a mesma, em menor proporção, do que hoje. Só que hoje, em maior proporção, porque existe uma maior quantidade, são 8 bilhões de pessoas no nosso planeta. E desses 8 bilhões de pessoas, certamente uma grande parte dessas pessoas tem, sim, uma possibilidade mediúnica. Tanto é que a mediunidade, ela não escolhe o tipo moral, a moralidade, a ética, a condição moral do médium. Tanto que acontecem hoje em barbáries, acontecem crimes hediondos, acontecem em outros países, através do fundamentalismo religioso, verdadeiras chacinas, guerras, por causa do quê? Ora, são médiuns obsediados por entidades espirituais extremamente odientas, tentando organizar uma outra guerra, um outro conflito. E eles estão, de certa forma, em casos isolados, conseguindo. Então, isso é mediunidade. É tão simples e, às vezes, e ao mesmo tempo tão complicado, que às vezes dá até um nó na nossa cabeça. Mas se nós utilizarmos a razão, a nossa sensibilidade racional, a nossa coerência e sensatez, nós vamos ver que é uma forma fácil de lidar com isso. E de lidar com isso e também de fazer com que, às vezes, as nossas ideias a respeito da mediunidade também ajudem outras pessoas que talvez não tenham o mesmo conhecimento que nós, também possam ter acesso ao conhecimento. Porque a melhor maneira de nós controlarmos, direcionarmos a nossa mediunidade, por maior ou menor que seja, é o conhecimento. É conhecer-se a nós próprios. Conhece-te a ti mesmo. Então, isso é aquilo que a gente tinha que colocar sobre mediunidade. Obrigado.